Yeah. O país está a mudar, mas a mentalidade não. É só pra ver que hoje as pessoas já não fogem carro. Caro é que lhes foge. Estás a ser assaltado ou agredido, só ficam a te olhar. Ninguém vem te acudir, depois de te fatigar, então a vir. É o quê? Te levaram o quê? Mangolé solidário. O carro do outro avariou em plena estrada. Em vez de ajudar ou esperar, tá a buzinar. Pim, pim, tira essa lata daí, pá. Hoje o vizinho tá a chorar ou tá doente. Não adianta se preocupar e perguntar se tem o quê. Não vai dizer a verdade e dentro do coração vai te falar seu fofoqueiro. Quer saber por quê? Esse é o mal da nossa raça. Basta ter um pouco, deixamos de ser humildes. Até dar graça. Só porque fez um tempo na tuga, agora a mínima coisa. Nós lá em Portugal, até eu falar muda. Ouve lá. Você já fala assim, meu. Desde quando se você crescer comigo? Pra quê, meu amigo? Tá vendo isso então? De tanto viverem da aparência, até esquecem quem realmente são. Até água de funge, escama de peixe, tão a deitar na rua. Não ligue, isso é Angola. Aí mesmo sinto pra urinar. Não ligue, isso é Angola. Se você é que é dono da terra, pensa assim. Imagina aquele que vem de fora. Atropelou o homem, ainda está em vida. Leva já pelo menos no hospital. Não, tá a fugir. Agora é assim, toda doença quando é prolongada, pensa já que se dê. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Você naquele óbito? Fui, mas não, hoje não tava bom. Assim faltou bebida, comida ou som? Não sei. Pessoal, parou mal, pra já entrou mal. Tás ali a buzinar ou depender. Tá embora te ofender. Outros até só fazem sinal. Passa por cima, o complexo da pele até hoje é nossa sina. O negro quando tá subindo a vida, hoje já tem fama. Negra já não, sou mulata que é mulher. Lhe leva daqui, dali a se exibir pra toda a gente lhe ver. Che, tá com uma latona. Dá pena, tão jovem, tão bêbado. E tá de serviço. Os jovens agora tão a beber muito. Não é porque é frustração da vida, é mesmo o gosto pela bebida. Não somos unidos, aqui o mangolé é que fecha o próprio mangolé. É verdade, depois ficamos aí a reclamar. Estrangeiro mesmo aqui tem facilidade. É claro, os cotas reclamam que a juventude desse tempo já não ouve. E eles que deviam dar exemplo, ficam mais a competir com os jovens. Não viste mais outro homem? Mas pai, eu lhe amo. Amor não enche a barriga e beleza não se come. Assim como é que a filha não fica interesseira? Brincadeira, tudo aqui é motivo de festa. Só pensamos em comer, beber e chilar. Se invejar, se feitiçar, se boicotar, enfim. Ninguém quer ver outra progredir. Como é que queres que o país melhore assim? Não suporto esse ui. Por quê? Te fez o quê? Não fez nada. Eu não gosto mesmo. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Antes diziam que angolano estudou pouco. Hoje está na moda, quase todo mundo agora está na fala. Mesmo assim ainda sentimos ausência do civismo e da ética. Será que a nossa ignorância é crônica? Não sei. Gostam da arte, mas não respeitam nem dão valor naquela que o faz. Além da música, não fazes mais nada. Perguntas banais, havemos de voltar, mas estamos sempre a avançar. É bom criticar, mas também é preciso saber elogiar. Quando se faz algo de bom, por mais que seja pouco, isso dá incentivo. Se queres uma Angola melhor, tens que pensar no positivo. Além do complexo da ignorância, vivemos de ilusão e da aparência. O nosso grande problema está na consciência. Temos que mudar a mentalidade. É verdade que estamos sempre a subir, mas se não mudarmos a nossa consciência, vamos sempre cair. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, hey! Atitude, hey! Comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Yeah.